A sua rádio onde você estiver. Paixão cruel, desenfreada. Te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Eu nunca mais vou respirar. Se você não me notar, eu posso até morrer de fome. Se você não me amar, por você eu largo tudo. Vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais. Pra mim é tudo. Eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte até meio-dia em 104.5 e transamericafoz.com.br. Mandando um abraço aí, né, ao Felipe e ao Aurélio, que são os gerentes lá do Ticket Louco e estavam ligados aqui na Transamérica Foz no momento da nossa curtida da semana agora no bloco anterior, né? A gente destaca porque realmente é um projeto inovador, né? Uma iniciativa muito legal que fica ali na Avenida Brasil junto ao Hotel Bogari e funciona das 5 da tarde às 11 da noite, oferecendo aí descontos de até 50% em passeios atrativos e restaurantes aqui da Terra das Cataratas. Por falar em descontos, né, o pessoal dos mercados aí, dos supermercados, podia dar uma forcinha, né, pro cidadão iguaçuense ao invés de meter a faca, né? Estou falando aí de situações como a do aumento do preço do leite longa-vida, né, que subiu pro patamar de R$ 4,00, né, e obrigou muita gente a voltar pro leite de pacote. Aí o que os donos, né, um tantinho espertos aí de supermercados, de vários supermercados aqui da cidade fizeram também, né? É, como perceberam que estava tendo maior saída no leite pacote, fizeram o quê? Aumentaram o preço do leite pacote também, né? Deixando aí uma diferença de 30, 40 centavos, 20 centavos em relação ao leite caixinha. E, enfim, tá salgado, né? O preço do feijão, mesma coisa. Subiu o preço do feijão e teve dono de mercado aumentando também, sem justificativa, os preços de produtos que vinham sendo usados como substitutivos, né? Como é o caso da lentilha, do grão de bico, enfim, ó. Estamos de olho, hein? Que bom seria se houvesse aqui maior concorrência, inclusive entre as redes de mercado presentes aqui na cidade, né? E por falar nisso, cadê a rede Supermax, né? Fechou as portas em janeiro, há meses vem se falando aí da questão de que as lojas vão reabrir com outras bandeiras, mas até agora nada, né? Enfim, na sequência, informações do esporte aqui nas ondas da Transamérica. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, um abraço para você, Guilherme, um abraço super especial para os ouvintes do Fronte Transamérica. Vamos falar de futsal, porque terça-feira, olha, o torcedor não tem desculpa aí para não ir ao ginásio Costa Cavalcante, porque teremos um jogão de futsal pela Série Ouro do Paranaense aqui na Terra das Cataratas. E você, Guilherme, você é nosso convidado especial na terça-feira, porque vem aí a Copa Gril de Marechal Cândido Rondon. A gente sabe que você gosta de futsal e o adversário é um adversário de altíssimo nível. O jogo vai começar às 8h10 da noite no ginásio Costa Cavalcante e a Copa Gril é, dentro da Liga Nacional, o melhor time paranaense. Aliás, está na liderança da Liga Nacional e no Campeonato Paranaense divide a primeira colocação com o Queima de Ponta Grossa. Praticamente durante todo o campeonato foi líder do campeonato, disputa ponto a ponto essa condição. Então o adversário do Foz é um time muito forte e eu diria que nesse momento é o grande candidato ao título estadual. Por outro lado, o Foz Cataratas passou por uma mudança, mas ao que tudo indica, pelo menos nesse primeiro momento, uma mudança positiva? Pelo menos em termos de resultado, sim. Até o momento, Guilherme, o Luciano Bonfim estreou no dia 2 de julho lá em Castro, ganhando do Caramuru pelo placar de 3-1 e teve mais alguns dias para treinar com o elenco do Foz Cataratas. A gente já viu uma postura diferente lá em Castro, na vitória por 3-1, especialmente no sistema defensivo, uma marcação mais forte. Antes, é claro que o discurso era esse, mas a gente percebia uma marcação mais frouxa, mais distante. E lá em Castro a gente observou uma marcação forte e o time do Foz acabou vencendo por 3-1. Claro, temos que levar em conta que o adversário do dia 2 de julho era o Caramuru de Castro, um bom time, é o quarto colocado na Série Ouro, mas que naquela noite, naquela oportunidade, vinha com 5 desfalques para enfrentar o Foz Cataratas. Agora, nesta terça-feira, vem um time que é líder da Liga Nacional, um dos melhores também da Série Ouro, e, como eu disse antes, candidatíssimo ao título estadual. Então vamos aguardar para saber qual será o comportamento do Foz neste jogo contra um time de alto nível. Em Castro, correspondeu, venceu, mas a gente tem que considerar que o adversário tinha desfalques. Agora vem a Copa Gril completa para o jogo de terça-feira. Esse mês de julho é um mês especial aí para o Foz Cataratas, no sentido aí da complexidade, da quantidade de desafios da equipe? É, e eu diria também que é um momento de afirmação, Guilherme, porque o Luciano Bonfim chega justamente nesse mês de julho, com a sua estreia no último dia 2 lá em Castro, e terá, ao todo, neste mês, 5 partidas. Essa que já aconteceu com a vitória lá em Castro por 3-1 e restam mais 4 jogos ainda no mês de julho. Agora na terça-feira aqui em Foz contra a Copa Gril de Marechal Cândido Rondon, depois no dia 19 de julho na outra terça-feira fora de casa contra o atual bicampeão paranaense, o Guarapuava, que também disputa a Liga Nacional. Depois, no dia 23 de julho, o Foz recebe o Dois Vizinhos aqui em Foz do Iguaçu, teoricamente um adversário mais fraco, e encerra o mês de julho com mais um jogo fora e mais um adversário de Liga Nacional. Dia 30 de julho, joga em Francisco Beltrão contra o Marreco. E esse jogo será um jogo que terá aspectos diferentes dos demais, Guilherme. Porque além de pegar o Marreco, que é um time forte fora de casa, a gente tem que lembrar que o atual treinador do Marreco é o Fabinho Gomes, aquele que dirigiu durante praticamente duas temporadas o Foz Cataratas. Em tese, o cara que mais sabe os segredos, né? As forças e as fraquezas da equipe. Até porque, Guilherme, ele foi o grande responsável pela montagem deste atual elenco do Foz Cataratas. Nenhum jogador que está no Foz Cataratas na temporada 2016 foi contratado sem o aval do Fabinho Gomes. Ele teve essa missão, recebeu carta branca da direção do Foz Cataratas, do presidente Adélio Demeterco, e ele montou o elenco. Depois acabou saindo, recebeu o convite do Marreco. O Marreco joga a Série Ouro, mas também joga a Liga Nacional. O Fabinho entendeu que era um momento de voltar a trabalhar em uma equipe que disputa o Campeonato Brasileiro. Então o Fabinho Gomes está lá na cidade de Francisco Beltrão e conhece profundamente, e devo concordar com você, o elenco do Foz Cataratas. Jogo que terá transmissão, esse Copagril e Foz Cataratas, né? Foz Cataratas e Copagril ali no ginásio Costa Cavalcante, terá transmissão especial ao vivo aqui na Transamérica Foz? Na terça-feira já estaremos falando ao vivo do ginásio Costa Cavalcante, a partir das 6 horas da tarde, com o nosso Papo de Craque. E aí, depois, na sequência, a nossa jornada. O jogo vai começar às 8h10 da noite, com a narração do Alessandro Cunhaschi. Nós estaremos nas reportagens, o Márcio Barreto, mais uma vez, no nosso plantão esportivo, e a Luciana sendo a responsável pelas redes sociais, dando vez e voz para o torcedor do Foz Cataratas aqui na Transamérica. E com certeza eu e milhares de iguaçuenses e também moradores aqui da região curtindo este grande jogo de futsal. Desejamos aí uma excelente transmissão para você e, claro, né, descanso aí nesse fim de semana. Aproveita, né? É verdade, não teremos transmissão no sábado, também no domingo, estamos de folga, então, e voltamos com tudo na segunda-feira e já avisando o jogo da terça-feira, eu repito, contra o time da Copagril de Marechal Cândido Rondon. Mas você, especialmente, Guilherme, não tem desculpa agora. Terça-feira, pegue a família, a Alice, a esposa e... Costa Cavalcante é o endereço para acompanhar Foz Cataratas e Copagril de Marechal. Um abraço e ótimo final de semana, Guilherme. Participação de Sidney Busanello aqui nas ondas do Fronte. Sempre lembrando, né, que a melhor cobertura do noticiário esportivo da fronteira você confere de segunda a sexta ao vivo, das 6 às 7 horas, das 6 da tarde às 7 da noite, no programa Papo de Craque, aqui da Transamérica Foz. Daqui a pouquinho tem o 7x1 da semana, edição de segundo aniversário do 7x1, porque o massacre, meu amigo, está bem longe de terminar. Pronto, Transamérica, até meio-dia. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here. And we should be together, babe. But we're not. I play it off, but I'm dreaming of you. And I'll keep my cool, but I'm feeling. I try to say goodbye and I choke. I try to walk away and I stop. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. When you are not near, goodbye and not sure. Yeah. música aqui no front. Rapaz, acredita que aquele maluco lá, os posto maluco do comando, né, continua mandando um salve geral pra galera de São Miguel com ameaças aí absurdas, enfim, né? Ele começou o quê? Era 10 horas, hora de abertura do programa. Já estamos quase aí chegando na hora do almoço e haja ameaça, hein? Vamos até abrir aqui o canal da escuta, vamos lá. Vamos ouvir mais um pouquinho aí, porque tá absurdo o negócio. Tá ligado aquele ônibus que a tua mãe pega pra ir trabalhar? Nós vai lotar ele, mano. Vai lotar antes do ponto da tua mãe, louco. Ela vai chegar no ponto, vai esperar o ônibus e não vai entrar no ônibus, tá ligado? O motorista não vai parar porque já vai estar lotado com nós, tá ligado? Não mexe com nós não, maluco. Nós tira até o ponto do lugar, se for o caso, louco. Nós não deixa pedra sobre pedra, tá ligado? Tá ligado aquela música que você gosta de ouvir na Transamérica? Nós não vai deixar tocar não, louco, tá ligado? Nós vai invadir os computadores ali e deletar da rádio, tá ligado? Não vai tocar não, nunca mais. Só pra você aprender a não mexer mais com nós. Dizer que é nós que fica gravando o áudio, ficar dizendo essas coisas aí. Vai se ligando aí, vacilão, se liga. Bagulho é louco, tá ligado? Aquela conversaiada que você faz pelo WhatsApp. Isso aí vai acabar também, mano. Nós vai derrubar o WhatsApp, tá ligado? Derrubar o Facebook. Derrubar até o MSN e o Orkut, tá ligado? E-mail do BOL, tudo. Você não vai usar nada, velho. Não vai usar, nós vai bloquear tudo. Nós é muito louco, nós não gosta de vacilão. E aquela tua rede, tá ligado? Aquela tua rede lá que você tem no quintal, nós vai jogar terra nela, mano. Vai jogar terra na tua rede, jogar barro. Quando você for deitar, você vai sair tudo sujo de lá, tá ligado? É, e quem apostou que ele não chegava até meio-dia, olha aí, hein? Quase lá. Vamos em frente agora no front, porque chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquela saraivada que a gente tenta, mas não consegue esquecer. Aquele alemão que canta e dança na arquibancada do Mineirão, enquanto brasileirinho, né? Ô, coitado! 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do combalido cidadão brasileiro. E, ó, melhor sentar, seguir o conselho da Marta Suplicy, né? Relaxar, porque o massacre vai começar. 1... É uma semifinal, escanteio cobrado na ponta direita, ele curva para a área, emendado, entrou, Müller, da Alemanha, sem marcação, ele botou a bola no barbante. E começamos o 7-1 da semana na lanterna, né, e lanterna daquelas bem vergonhosas que ninguém quer empunhar. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, divulgou o ranking internacional nesta semana, né? Um ranking de criação de empregos, comparando aí os índices de 43 países. E adivinha qual que é o pior de todos, né? Claro que é o Brasil. Enquanto no mundo a previsão é de aumento médio de 1,5% nos postos de trabalho legalmente registrados, aqui no Brasil a tendência é de 1,6% negativos, ou seja, né? Perda de postos de trabalho. Não que alguma vez tenha sido fácil, né? Mas que não está fácil para ninguém agora, olha, com certeza não está. 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Close, camisa número 11, Marcos II. Talvez seja por essas e outras, aliás, né, que o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade, cometeu uma gafe gigante nesta semana ao dar a entender, num discurso com a presença do presidente interino, Michel Temer, que a carga de trabalho semanal no Brasil deveria aumentar. Pois é, estamos trabalhando pouco, né, das 44 horas, 44 que já são bem mais do que na maioria dos países desenvolvidos e em caminho de desenvolvimento, como é o nosso caso, esperamos, né, enfim, né, de 44 para 80 horas, tipo 16 horas por dia, segunda a sexta, tá bom? Rapidamente, né, o executivo desmentiu, também a Agência Brasil do governo corrigiu a informação. Segundo ele, a ideia é aumentar a carga só para 60 horas, tipo 12 horas por dia. Tá bom pra você? Viva a Revolução Industrial do século XVIII! 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E como se contradição pouca fosse bobagem, na semana de aniversário do 7-1, o governo provisório de Michel Temer solicitou a retirada do regime de urgência dos projetos anticorrupção em tramitação na Câmara dos Deputados, com a justificativa oficial, né, de liberar a pauta para assuntos prioritários ligados à economia. Olha, não sei você, mas eu entendo o combate à corrupção como prioritário na área da economia também, não é não? Porque haja milhões e mais milhões desviados, né? 4. O procurador atirou e entrou. Gol! Um atrás do outro. É o quarto gol. Uma chinelada. E outra atrapalhada, podemos dizer assim, do governo provisório, né, que eu já comentei hoje aqui no programa, foi a liberdade dada a um partido, o PSC, para indicar quem escolhesse aí para o cargo de presidente da FUNAI, né, deitando por terra aquela história de gabinete notáveis, critérios técnicos e tudo mais. Bom, o indicado foi o general da reserva do Exército, Sebastião Roberto Peternelli Júnior, de 61 anos, conhecido por sua retórica a favor do golpe de 64, mas sem conhecimento técnico na área indígena. Que coisa, né? 5. De novo, fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E por falar em militares, a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto que prevê que militares que venham a cometer crimes dolosos, né, contra civis durante as ações de patrulhamento das Olimpíadas sejam julgados pela justiça militar e não pela justiça comum. O texto, no entender de bancadas minoritárias, como a do PSOL, concede aos militares o que eles chamam de licença para matar e possibilidade também de penas mais brandas em casos extremos como homicídios e agressões. Eu, hein? 6. Entrou, virou a bola esparada e entrou! Schuller, é o sexto gol da Alemanha! Outra notícia vinculada às Olimpíadas é o adiamento da campanha de vacinação contra a pólio, a paralisia infantil, tradicionalmente realizada no mês de agosto. Devido aos jogos que acontecem no Rio de Janeiro, o calendário de imunização foi transferido para o mês de setembro e, ante as críticas, né, o Ministério da Saúde argumentou que a transferência não trará prejuízos à população, tendo em vista que não há registro de casos de paralisia infantil no Brasil desde o ano de 1990. 7. Olha a descida, o chutão entrou! Alemanha 7, Brasil 0. Outra paulada da semana no lombo do brasileiro foi a decisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, de desengavetar e votar, sim ou sim, projeto de lei que prevê limitações ao chamado abuso de poder por parte de juízes e promotores, mas que teria aí como objetivo oculto, na verdade, né, dificultar o desencadeamento de ações como a Operação Lava Jato. O projeto conta com o apoio de lideranças do Senado e também da Câmara dos Deputados, que nos deixa com uma pergunta, né? Por que será de tanto apoio? Bom, já pintamos o 7, agora vamos ao Gol do Brasil! Ufa! Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. Oh, a taça do mundo é nossa, com brasileiro, não há quem possa. E o gol do Brasil da semana, com ressalvas, ok, foi a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, em renunciar ao cargo de presidente do Legislativo. Com ressalvas, porque a renúncia, ela é só a presidência, não é renúncia ao mandato. E o passo atrás do Eduardo Cunha é visto aí como parte de um acordo, né, que prevê evitar a cassação do Cunha com apoio aí e articulação de parlamentares de partidos como PMDB e liberação de voto por parte de legendas como PSDB, que emitiu, né, posicionamento de que não pressionará seus deputados para que votem contra ou a favor de Eduardo Cunha. É uma briga de cachorro grande? Sem dúvida, né? Mas convém a nós aqui não deixar que o assunto saia dos holofotes durante eventos que certamente distrairão a população, né? Como as Olimpíadas, as eleições, e que aquilo que couber a Eduardo Cunha, o que esperamos é que seja efetivamente aplicado, né? Porque uma simples passada de mão na cabeça ou uma reprimenda certamente não é aí o que o coletivo da sociedade brasileira espera para um caso como esse. O brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como é que é. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 9 de julho de 2016. Eu sou Guilherme Wojciechowski, que estiveram comigo, além de você, quem eu deixo aí em nome de toda a equipe Transamérica, meu muito obrigado. Estiveram comigo Jorge Pegoraro, Márcio Barreto, Sidney Busanello, Alessandro Cunhaschi e Luciana Lauzini. Programa Fronte volta no próximo sábado às 10 horas da manhã aqui na grade local da sua rádio. E não perca neste domingo, nesta mesma faixa de horário, neste mesmo canal, mais uma edição do programa Histórias e Memórias de Foz do Iguaçu, com a apresentação de Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Eu volto na segunda-feira, às 7 da manhã, com mais um Transnotícias para você. Logo depois, às 10 horas, tem o programa Transmania, trazendo música, informação e utilidade pública nas ondas da sua rádio. Bom fim de semana para você. Desnecessário dizer, né, que se você for descansar, descanse bastante. Se for curtir, aproveite. Se for trabalhar, ganhe dinheiro. Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Taça do Mundo é nossa! Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado. E não é que o programa já acabou e o tal do Mano do Comando continua ameaçando, rapaz? Ouve aí! Tá ligado aquela dor de barriga? Você tá perdido, mano. Quando a gente perceber que você quiser ir pro banheiro, nós vai molhar o papel, mano. Nós vai molhar o papel, vai fechar o registro. Você tá perdido, nós é foda, mano. Não mexe com nós não, tá ligado? Você não vai puxar a descarga, não vai lavar a mão. Você tá ferrado, mano. Tá ferrado. Tá ligado aquele teu chão ali que tá limpo? Nós vai fazer poeira na frente da tua casa, mano. Nós vai soprar vento, tudo aí pra dentro. Nós vai sujar toda a tua área, não mexe com nós não. Nós é foda, o resto é moda, tá ligado? Fica o recado aí, falou? Tá mandado salve aí, vacilão.